cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Baby, tu diz-me, tanta roupa para quê? Se tu já és perfeita, da cabeça aos pés. Tu gostas de roupa cara e de marca, mas deixa-me dizer-te que a tua roupa vai ficar à entrada. Já devias saber que quando tu vens não há mais ninguém que possa competir. Quando tu vens e quando eu sei que vou ter de te despedir. It's a Dolce and Gabbana, tira, tira. It's a Dolce and Gabbana, tira, tira. It's a Dolce and Gabbana, tira, tira. Contigo quero, quero amor e uma cabana, tira. São aventuras dentro do meu quarto, sem ter um mapa à deriva eu parto. Com esse ar de quem não parte um prato, com o diabo tu fizeste um pacto, então eu mal consigo aguentar. Tu gostas de roupa cara e de marca, mas deixa-me dizer-te que a tua roupa vai ficar à entrada. Já devias saber que quando tu vais não há mais ninguém que possa competir. Quando tu vais é quando eu sei que vou ter de te despir. Esse tom de Gabbana, esse tom de Gabbana, contigo eu quero, contigo quero, quero amor. E hoje eu não te vou deixar dormir. Ah não, logo não faças cerimónia. Bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam no FM da Boa Nova. Sendo que hoje, na vertente da Expo, à semelhança que fizemos a semana passada com o Quinta do Bill, hoje escolhemos uma vez mais, e até aproveitando não só o concerto, mas também um disco novo, e referimos a No Fame, convidamos uma vez mais alguém que vai estar connosco ao longo desta semana. E vai estar aqui, precisamente, na Expo 2018, no próximo sábado. Referimos a Bernardo Correia Ribeiro de Carvalho Costa. Dito assim, provavelmente alguns de vós poderão não saber, mas é verdade que estamos a falar com o Agir, sendo que ele, evidentemente, está aqui na Boa Nova para falar desse concerto e, naturalmente, também deste seu último No Fame. Antes de mais, ainda que virtualmente, damos as boas-vindas aqui ao Oliver do Hospital. Muito obrigado. É muito bom poder voltar. O tempo só vai pecar por escasso, porque queremos saber muita coisa. E, nomeadamente, começamos por aí, começamos pelo concerto. Pois bem, o que é que podem esperar os oliveirenses, e não só, para este sábado que será 21, que efetivamente, perdão, 27, que onde estará efetivamente aqui em concerto no Parque do Mandaneiro? Acho que poderão esperar um concerto com muita energia. Acho que é uma boa, eu sou suspeito, mas acho que é uma boa mistura de músicas para saltar e também músicas para cantar um bocadinho. Portanto, é isso, preparem-se para cantar e saltar bastante. Cruz credo, cruz credo, ela faz coisas que uma lady não deve. Cruz credo, cruz credo, parece gelatina quando aquele rap trem. Cruz credo, cruz credo, levanta aquela saia com o fio bem de leve. Cruz credo, cruz credo, já viste bem quanto o rap mete? Damn, como é que isso cabe nessas calças? Damn, eu tenho tudo menos calma. Ela salta para o varão e dá voltas e voltas, que eu até fico zonzo, zonzo, zonzo na sala. Ela tem um varão em casa, mas parece um strip club, sempre com olhos no prémio, tipo que é uma strip club. Da maneira que ela mexe, é normal que eu fique punk e saia do spot para ir buscar guito ao banco. Pois há uma pole dance ao meu alcance, eu atiro notas, ela vale tanto, não fales tanto. Ela não quer um brinco, nunca vale branco. Ela é tudo menos um animal manso. Ela é fera, quem dera poder vir a saber que ela desmere quando opera de lingerie e corpete. Por isso espera e eu não matter what the bitch is gonna say. Pois ela é quem lidera like every day. Então, cruz credo, cruz credo, ela faz coisas que uma lady não deve. Cruz credo, cruz credo, parece gelatina quando aquele rap treme. Cruz credo, cruz credo, levanta aquela saia com o fio bem de leve. Cruz credo, cruz credo, já viste bem quanto o rap mete. Rapo tão grande como a Nicki Minaj. Ela é tão boa que eu esqueço o Minaj. Ai, ela adora quando há girar. Ela não pode ser real, quase parece uma miragem. Ela sabe bem que tipo de rap tem. Ela dá o corpo por mais que se vá bem. Não vai dar, mas queres tentar, então vá bem. Ela é sobrenatural, pois aquele rap é do além. Bom demais para ser verdade. Dá os pedais, yeah, se não chegas tarde. Pois aquela prateleira sem pó não tem dó. Baby, queres vir? Então vem só, let's mingle. Este single é para ti, tipo, contigo eu não me mexo, fico paralítico. E nem é nada que eu já não tenha visto. Quer dizer, caga nisso, yeah, esquece o que eu disse, pois. Cruz credo, cruz credo, ela faz coisas que uma lady não deve. Cruz credo, cruz credo, parece gelatina quando aquele rap treme. Cruz credo, cruz credo, levanta aquela saia com o fio bem de leve. Cruz credo, cruz credo, já viste bem quanto o rap mete? Yeah, cruz credo, cruz credo, ela faz coisas que uma lady não deve. Cruz credo, cruz credo, parece gelatina quando aquele rap treme. Cruz credo, cruz credo, levanta aquela saia com o fio bem de leve. Cruz credo, cruz credo, já viste bem quanto o rap mete, man. Eu adoro quando ela vem só com aquele S tipo J-Lo. Uma me grave, yeah, uma me sério. Um gajo fica doente sem remédio. E eu vou lá, yeah, eu vou lá. Ai meu Deus, eu fico à toa. Pois ela é boa, ela é boa. Então bora aproveitar, pois com ela o tempo voa. Cruz credo, cruz credo, ela faz coisas como a lady não deve. Cruz credo, cruz credo, parece gelatina quando aquele rap treme. Cruz credo, cruz credo, levanta aquela saia com o fio bem de leve. Cruz credo, cruz credo, já viste bem quanto o rap mete. Oh, yeah, yeah. Oh, lady. How'd you get? Tem alguma expectativa quanto a este concerto? Não sei se conhece a cidade, eventualmente. Oliveira do Hospital. Já estive, mas infelizmente, como quase sempre, nós andamos por muito, muito sítio. Exato. Mas depois temos realmente pouco tempo para conhecer as coisas. Para visitar e para conhecer. Mas espero que desta vez seja diferente e que eu consiga estar mais um bocadinho. Muito bem, será assim. É nosso convidado para conhecer de facto o concelho. E nós temos aqui, dizem-nos efetivamente, que o hospital sabe receber, enfim, nós também queremos puxar a brasa na sardinha, não é? Como beirões. Claro. Como beirões. Mas temos um bom parque do Mandarilho, um bom anfiteatro natural. Aliás, no momento em que gravamos, no dia anterior, teve uma enchente com o Escalema. Okay. E, efetivamente, as pessoas estão ávidas também de conhecer aquilo que é o seu repertório, que fomos já conhecendo não só pelos álbuns, mas muito pelas redes sociais. E a nossa pergunta vem nesse sentido. Hoje, desde o início, soube explorar muito bem a presença nas redes sociais. Também intuiu que o espaço em televisão cada vez é menor e que havia que explorar todas as maneiras de chegar ao seu público. E a verdade é que o consegue fazer muito bem. Tal é o número de visualizações que atingem, efetivamente, os seus telediscos. De algum modo surpreendeu que esta reação e esta recepção que teve nas redes sociais, no YouTube, foi tão rápida e tão consistente? eu gosto de acreditar que foi realmente consistente. Rápida não foi, porque já é uma relação com menos de 15 ou 16 anos, portanto não foi assim tão rápido. Mas foi uma coisa natural, foi fazendo gradualmente. Obviamente foi ao dia de hoje é de perceber um bocadinho mais o que é que devo fazer do que percebi há 16 anos atrás, mas ainda tenho muito por aprender. Mas é uma coisa que foi feita naturalmente, portanto, sem nenhuma ciência, sem nenhuma, simplesmente tinha vontade de lançar músicas e punhas no YouTube, pronto, e depois, obviamente, mais tarde, mas muito mais tarde, comecei a, se calhar, a ter um bocadinho mais noções de que horas é que, se calhar, deveria pôr, que conteúdo é que, se calhar, é mais interessante e outro é menos. Mas ao início não havia nada disso, havia simplesmente uma vontade de pôr música cá fora e de a pôr sem grande estratégia, sem grande pensar nisso. Mas pronto, acabou por ir resultando e ainda bem. Hoje a tendência é para que as pessoas vão à procura, mais os jovens naturalmente, cada vez compra-se menos discos, mas vai-se cada vez mais ao YouTube e ouvir uma música. A verdade é que grande parte do álbum até do No Fame foi sendo conhecido aos poucos, em antecipação. E no momento em que, mas no momento em que existe um disco, não é algo frustrante para um autor que as pessoas fiquem só pela, como ia dizer, pela rama, pelos, quase de, entre aspas, os singles, que não vão conhecer o álbum todo como ele certamente merece? Acho que eu, por acaso, dou um bocadinho mais de crédito aos fãs do que isso. Eu acredito que quem realmente gosta, quem realmente está interessado, continua a ir ver. Acho que nós hoje somos realmente mais, isto é realmente mais democrático, ou seja, as pessoas têm mais direito a escolher. Antes, se calhar, eu acredito que antes havia muitos artistas, fosse lá isso bom ou mau, mas que eram um bocado impostos, ou seja, realmente, digamos, quem passava na rádio, quem passava na televisão, havia realmente até só uma altura em que só havia um canal de televisão, portanto bastava simplesmente, e não estou a dizer bastava parecendo que fosse fácil, mas bastava passar nesse canal que todo Portugal via. Claro. Hoje em dia Portugal pode decidir se quer ver o canal 1, se quer ver o canal 2, e se nem se quer ver canal nenhum ou quer ver internet, portanto é... Acho que é só mais democrático. Acho que agora continuo a acreditar que sejam eles 10 ou 20 ou 30 mil, os que querem mesmo ver e querem mesmo saber continuam a poder ver da mesma maneira. Será arrependimento ou o álcool a falar? Assim vou ter de desligar, baby, yeah. Ai, tu desculpa o atrevimento, mas vou ter de te perguntar, como é que vieste aqui parar, assim? Olha para ti e diz-me o que vês. Sim, olha para ti, só mais uma vez. Só vejo problemas, truques e esquemas, e eu já não aguento mais. É só problemas, não vale a pena. É que só ligas pra mim quando cai, yeah. Oh, quando cai, ai, yeah, yeah. Quando o teu mundo vira, é quando bates no fundo e ligas. Dizes que sentes revolta e que me queres de volta, mas eu sei que é tudo mentira. Então escusas de pensar em voltar a tentar, se depois nem te vais lembrar quando estiveres com as tuas amigas. Então olha para ti e diz-me o que vês. Sim, olha para ti, só mais uma vez. Só vejo problemas, truques e esquemas, e eu já não aguento mais. É só problemas, não vale a pena. É que só ligas pra mim quando cai, yeah. Ou quando cai, yeah. Ou quando tu cai, cai, é quando tu me mais que tu digas que eu não sei. Yeah. Que quando tu sais é depressa que vais dizer que não vais para quartos de hotéis. Só que eu sei, ah baby, eu sei. E eu já não aguento mais. É que só ligas para mim quando quer. Consigo também acontece que é normalmente após os espetáculos que as pessoas vão querer comprar, para além de querer dar o seu autógrafo, mas é no querer comprar que as pessoas no final do concerto que mais procuram os discos. Sim, e às vezes mais do que os discos, até também o merchandising, portanto, aquela t-shirt, aquela. E acho que tem a ver um bocadinho também com o facto de levar uma recordação para casa, para além da habitual foto comigo, ou de ficar ali 5 a 10 minutos à conversa comigo. Pronto, querem levar qualquer coisa que depois possam usar no dia-a-dia e que sintam que também fazem parte e que é um bocadinho deles também. Portanto, isso é sempre bom. Este disco, vamos recuar ao tempo em que o Agir tinha os EPs, teve os outros LPs, que aliás foram passados aqui na Boa Nova, e de qual conhecemos muitas músicas, que aliás seguramente serão impossíveis de não serem tocadas no concerto. Aliás, se não forem, muito provavelmente serão requisitadas pelo público. Este disco seguramente é mais, dizia eu, interventivo. O Agir neste disco dá consigo mais a refletir por um determinado tipo de temas e a pôr aqui o seu cunho pessoal. Eu refiro-me, por exemplo, ao Vem Madonna, que de algum modo aproveita a presença dela ou vindo a Portugal para perceber que, ou dar a entender que em Portugal, de algum modo, gostamos muito do que vem de fora. É preciso quase que dizer que o que é de fora é que é bom. Sim, quer dizer, eu não me considero um músico interventivo, ou seja, no sentido, agora há coisas que é um bocado, eu não me limito quando estou a fazer música, não me limito a rótulos, ou sou disto, ou sou daquilo, se eu me falar disso, falei, mais músicas nesse tom, digamos assim, embora se calhar até hoje não as tinha feito delas singles, e se calhar foi single daí, então parecer que eu me tornei mais interventivo, mas tenho músicas igualmente interventivas nos outros álbuns todos, simplesmente se calhar não foram singles, não sei, não me deu para aí, mas pronto, é um facto que eu acho que aquilo ali é um puxão de orelhas para nós, e quando eu digo para nós eu incluo-me também um bocadinho nesse espírito, porque pronto, nós temos tendência a temos aqui alguma, achamos, temos sempre uma coisa de achar que o que vem de fora é que é bom. Não quer dizer que não damos valor ao que temos cá dentro, porque a verdade é que também nunca se ouviu tanta música portuguesa como sendo a ouvir agora, e nunca se viu tanto artista português a encher palcos em Portugal. Portanto, estamos sem dúvida numa rampa de coisas boas e muito melhores do que se calhar estaríamos há uns anos atrás. Ainda assim, acho que somos muito, em algumas coisas, ainda somos um bocadinho pequenininhos, e temos este complexo de inferioridade. E gostamos de olhar muito para fora, e mesmo até os nossos músicos portugueses, às vezes, é preciso irem lá para fora e depois voltar para te dar algum valor. E, portanto, mas é algo que eu acredito que esteja a melhorar bastante. É, a música, se calhar, tem um tom um bocado agressivo, mas eu não digo isto de todo, de maneira amargurada e achar que isto está tudo mal e que, pronto, acho que simplesmente é uma visão, e as pessoas depois farão com essa visão o que entenderem, se conformam, se não conformam, é uma coisa. Yeah. Acho que o principal objetivo é deixar as pessoas a pensar um pouco. Uma constatação. E ó, Madonna chegou a Portugal, man. Agora é que vai ser, yeah. Ei, ei, vai Madonna. Ei, ei, vai Madonna. Ei, ei, vai Madonna. Ei, ei, vai Madonna. Se vem de lá de fora então eu quero. Se vem de lá de fora então é bom. Já tá na hora de eu ser sincero. O povo só gosta do que importou. No fundo ele nunca se importou. No fundo a gente sempre se encostou. Casa à borla para quem cá chegou. Mala à porta para quem sempre cá morou. Então, ei, neste nosso país à beira mal plantado. Ei, onde tá bom para o turista mas para nós tá caro. Ei, areia para os olhos ainda assim eu reparo. Ei, Isto é só festival, futebol e fado. Desculpem, mas assim fica complicado. Eu já tinha o meu álbum quase todo fechado. Mas há coisas que não dá para ficar calado. Como quando a Tuga só olha para o lado. Então chega a Madonna, correm tipo cardio. Espero manter-me imune ao contágio. Ai, hoje em dia eu só vejo comentários. O que era bom agora virou plágio. Todos querem ter um bom agosto, mas se for bom demais, amanhã já foste. A inveja devia pagar imposto. Enchei-me a cabeça, esvazia-me o bolso. Só troca tintas a bater o corpo. Quando a nossa vida era bater em morros, agora a nossa vida é cobiçar o outro. E Portugal só brinda quando há bola de ouro. Então vai Madonna. Ei, ei, vai Madonna. Ei, ei, vai Madonna. Ei, ei, a malta ambiciona andar armada em cagona. Só fica na lona e nunca funciona. Então vai Madonna. Ei, ei, ei, vai Madonna. Ei, ei, vai Madonna. Ei, ei, ei, a malta ambiciona andar armada em cagona. Só fica na lona e nunca funciona. Então vai Madonna. Ei, yeah. Frutozinha sempre melhor que o nosso, né? Yeah, yeah. Vai, vai, vai. E aproveitando o facto que referiu há pouco que nunca se fez tanta música em português e que também nunca se encheu tantos palcos como agora se acontece, porquê que o Agir, enfim, também não só enquanto músico, mas também como produtor, chegarem a falar sobre isso, e pergunto, porquê que acha que se deve esse fenómeno, que ainda bem que acontece? Eu acho que é um conjunto de vários fatores. Acho que tem exatamente a ver com isso, com finalmente as pessoas podem realmente escolher. E com o facto das pessoas, tanto o público poder realmente escolher, e hoje qualquer pessoa tenha lá, mas isso pode ser bom ou mau, mas tenha lá mais jeito ou menos jeito, qualquer pessoa a dia de hoje pode lançar músicas. Isto cria aquilo que eu acho que não havia há muito tempo, que era uma indústria. Há muita gente já que o músico já sabe que tem que lançar X músicas por ano, se calhar já tem uma noção não só de música, mas também um bocadinho de management, de saber quando é que leva a lançar e o que é que o público ele, se calhar, gosta mais. Aqui já consegue criar uma equipe, porque já sabe que tem que lançar videoclipes, então se calhar há um amigo dele que não tem jeito para cantar, mas tem jeito para filmar, filma o videoclipe, e assim sucessivamente, e se calhar o outro não tem jeito para filmar, mas tem jeito para gerir as coisas, passa a ser management. Portanto, isto vai-se criando aqui uma indústria, digamos assim, pequenina, obviamente, mas tipo, que faz com que realmente haja aqui uma máquina e haja também mais qualidade nas músicas, haja mais, quando eu digo mais qualidade, tem a ver do lado de produção, do lado dos videoclipes, do lado, depois se tem mais qualidade musicalmente falando ou não, pronto. O próprio ensino da música começou também mais cedo, né? Hoje em dia há mais ensino da música, tornou-se mais massivo. Sim, e eu acho que, depois existe aqui também uma coisa que também pode haver, ter a ver com estar um bocadinho mais na moda ou não, mas eu gosto de acreditar que tem a ver realmente com este trabalho conjunto. E das pessoas realmente poderem escolher, porque antes nós na verdade não podíamos escolher, nós não ouvíamos o que 3 ou 4 grupos de pessoas nos davam. Hoje em dia nós podemos mesmo dizer não quero ouvir não quero ver o verde, só quero ver o azul ou quero ver o vermelho, portanto não. E isso, pronto, permite com que as pessoas andem à procura, com que as pessoas realmente queiram mesmo ouvir. Quando ouvem não é por causa de um estilo, é porque fizeram mesmo, e portanto se calhar tem outro amor também pelo artista. Pronto, poderá também durar menos tempo ao dia de hoje, depois tudo dura um bocadinho menos tempo, mas é como tudo, são tempos diferentes, têm coisas boas e coisas más, mas não acredito que seja melhor nem pior do que era antes. Pronto, é diferente, antigamente. Sinais dos tempos. Podia escolher outra qualquer, e ainda assim escolhi-te a ti. E se tu quiseres, é para o que der e vier, ficarei contigo até ao fim. Até ao fim. Até ao fim. Promessas são promessas e eu vou cumprir. Em tempo de guerra é cada um por si, mas eu conto primaveras para chegar a ti. Porque mesmo longe eu vou estar, sabes onde me encontrar. Até o dia em que eu voltar para te dizer

Agora o desafio é outro. Vem alguém da cena internacional. Chega a Portugal e diz: eu não preciso de um concerto, de ter o Agir. Pois bem, de onde gostaria que viesse esse convite? Sei lá, através da agência, não sei. Não sei, sei lá. Eu acho que eu gosto mesmo, a parte que eu mais gosto na música é essa mesmo, é a parte de misturar, é a parte de ir para o estúdio ou subir a palco com outros e com... E às vezes até com coisas que possam parecer um bocado fora da caixa, ou seja, de estilos que se calhar não, à partida poderão não fazer assim tanto sentido juntos, mas portanto, eu acho mesmo que a música é feita para misturar, portanto, qualquer maneira eu acho que iria aceitar se fizesse sentido. Agora, o último desafio. Imagino que vai haver um disco tributo de homenagem a um autor português. E pedem ao Bernardo que faça a sua versão de um tema para integrar o tal disco tributo. Pois bem, que disco é que quem gostaria de homenagear? E com que tema é que participaria nesse disco? Se calhar qualquer coisa do meu pai. Acho que conheço as músicas de trás para a frente e acho que me iria ser muito fácil fazer 10 versões de cada música que eu fiz. Tenho as músicas na ponta da língua. Portanto, acho que era tranquilo. Muito bem. E provavelmente estamos em tempo de surgir esse tributo. Enfim, agora aproveitando, vou ver se já referiu o Paulo Carvalho e até o último álbum que tem o seu dedo. Deu-lhe um gosto particular trabalhar com o seu pai, principalmente neste disco que tem tantas versões e tantos convidados, que são pessoas que provavelmente estariam de si mais próximas de si que propriamente do seu pai? Eu acho que temos ali de tudo. Temos ali pessoas que eu não podia não convidar, porque são pessoas que acompanharam o pai, tanto a nível de amizade como a nível de música, a vida toda. E depois temos realmente pessoas mais de mim. Eu acho que conseguimos, o engraçado daquele disco é que tem mesmo isso. Tem pessoas de todas as gerações, de todas as idades, de todos os estilos musicais. E o meu pai sempre gostou de abraçar malta nova, ele tanto que toca os músicos dele na banda, são maioritariamente mais novos. E portanto eu acho que se conseguiu fazer aqui um bom equilíbrio entre gerações mais velhas e gerações mais novas. Acho que sou suspeito, mas acho que estou com o resultado feliz. Todos te querem bem, mas tu não, mas tu não. Todos te querem tão bem, mas tu não, tu não. Eu vou estar aqui, vou estar aqui para quando tu não quiseres ouvir, vou estar aqui por ti. Quando não tens ninguém, eu estou cá, eu estou cá. E quero-te tão bem, tu não vês, tu não vês. Que eu vou estar aqui para quando tu não quiseres ouvir, eu vou estar aqui, portanto eu não quero ver o mundo inteiro, pronto a esquecer. Que tem alguém que não tem tratado bem. E quando me vejo ao espelho e pergunto-me quando é que esse espelho vai sorrir. Porque eu não quero ver o mundo inteiro pronto a esquecer. Que tem alguém que não tem tratado bem. E quando me vejo ao espelho e pergunto-me quando é que esse espelho vai sorrir para mim. Quando é que esse espelho vai sorrir pra mim? Eu não quero ver o mundo inteiro. Oh não, yeah, yeah. Eu não quero ver o mundo inteiro. Quero ver o mundo inteiro. Estamos a falar então com o Bernardo a propósito de um concerto que vai ter connosco aqui esta semana na Expo H, e a propósito também do No Fame, do seu álbum, o seu álbum mais recente. Há pouco falava muito das parcerias que gosta de fazer com outros músicos, e gosta também de trabalhar muito em estúdio para com eles. O disco, quando pensa, por exemplo, este No Fame, quando estava a ser pensado, no momento em que o pensa, de algum modo, já começa a intuir quem são as pessoas que querem a sua participação, ou vai sendo construindo aos poucos até chegar a estúdio? Eu normalmente, todos os discos que fiz, ou seja, não são discos muito conceptuais, no sentido em que não é aquela coisa que eu estou a planear muito bem, e a música 1 tem todo o seguimento pela música 2, ou seja, não, aquilo é um conjunto, será de um ano, ou 3 meses, ou 4 meses, ou seja, um período em que eu estou simplesmente a compor, a fazer músicas, e depois escolho daquelas músicas todas que faço, as que entender qual álbum deve ter, portanto, serão 10, serão 12, e logo, tanto os convidados é a mesma coisa, é pessoas com que eu durante esse tempo me juntei e fiz uma música, ou por acaso estava aqui a compor e senti, olha, esta música estava mesmo bem na voz de alguém, ou por acaso vou com um amigo para o estúdio e fazemos uma música aos dois juntos. Portanto, é uma coisa muito orgânica, não tem assim, depois sim, de ela estar feita, aí sim, pensamos muito bem como é que fazemos um videoclipe, como é que lançamos, aí pronto, já começa a parte um bocadinho mais de pensar à séria na coisa. Agora, até lá é uma coisa, tem sido uma coisa muito orgânica, de calhou, pronto, e tenho sido feliz, né, nas coisas que tenho lançado e nas parcerias que tenho feito, pronto, mas não confesso que não é assim ultra super pensado. Olha só, parece que a vida passou por nós, deixando manto de água na minha voz, e agora canto para ela nunca secar, para ela nunca secar. Olha só, olha só para nós. Eu andava atrás do sonho que não ouvia a tua voz a chamar por mim e a dizer que se começa também pode ter um final. Podes dizer que eu não vi, mas agora sei que o sonho não é sonho sem ti. De que serve uma lição se não passar hoje? Yeah. De que serve uma canção se ninguém sequer ouve? Yeah. Então tu olha só. Parece que a vida comprem, eu nem sequer ligar à minha fonte de inspiração, que és tu. E eu tive uma visão que por este andar só me vai trazer 100 anos de solidão. E de que serve uma lição se não passar hoje? Yeah. De que serve uma canção se ninguém sequer ouve? Olha só. O seu sucesso nas redes sociais também é medida depois daquilo que a comunicação social vai buscar. Tudo em que se saiba, infelizmente, a comunicação social depois dá-lhe um ênfase. E eu reporto-me, por exemplo, quando decidiu declarar-se de amor à Catarina Gama, houve, de facto, a comunicação social logo apanhou, mas claro, também quando o fez à sua mãe, não deixou despercebido. A que é que se deve este fervor daqueles que lhe seguem, de facto, fielmente nas redes sociais? Não sei, acho que todos nós, eu próprio também, nos artistas que gosto, também gosto de saber um bocadinho, não só da música, mas também gosto de saber um bocadinho o que é que eles pensam, ou se calhar que roupa usam, com quem se dão, sei lá, acho que todos nós temos aqui, desde que seja feita com alguma conta que seja medida, algum voyeurismo, digamos assim, gostamos de ver um bocadinho e conhecer um bocadinho mais a história por trás da história. Pronto, agora acho que tem que ser QB. Também acho que é o próprio artista que tem que decidir usar QB ou não. Pronto, de maneira que, ok, as redes sociais é isso que são sociais. As pessoas muitas vezes confundem isso com trabalho, e é claro que nós podemos usar como um instrumento de trabalho, mas elas não se chamam sociais por acaso. É porque as pessoas querem ver muito mais o lado social da coisa. Agora, depois vai depender de cada artista mostrar esse lado mais social da maneira que vão entender. Eu hei de querer mostrar um bocadinho, mas dar ênfase que sou cantor, não sou figura pública, sou cantor, eu sou músico, pois o figura pública poderá ser uma consequência não será um objetivo próprio, e outros se farão de outra maneira, e não há aqui maneiras certas nem erradas. Mas pronto, eu sei que há coisas que vão, eu sempre pensei, há coisas que vão sempre acabar por sair, seja lá por mim ou porque alguém terá acesso, e eu acho que então antes das pessoas terem acesso, ir então eu lançar à minha maneira, com as imagens cuidadas como eu gosto, pronto, e assim garantir que é isso, se sair por acaso numa revista ou em algum sítio, ter uma fotografia que eu sei que foi cuidada e que eu capturei, as imagens serão só as que eu quero mostrar e não vão aparecer coisas que eu não quero mostrar, pronto, portanto acho que prefiro eu chegar um bocadinho à frente quando sei que há uma coisa que é inevitável, que seria, pronto, na fase em que eu estava totalmente casado, eu sei que, pronto, era possível, pronto, haver fotografias, ir parar algumas vistas, então sim, pronto, está aqui, claro, feito à minha maneira, com as imagens que eu quero, a proteger o que eu quero, pronto, e é um fato. No meu jardim há uma flor que igual eu nunca vira, e quando a vi foi quando eu sou, que nasceu para ser minha. E seja como for, tô, será sempre essa flor que brotou e mudou a minha vida, vida, vida. Mudaste a minha vida, vida, vida. Mudaste a minha. Há muito tempo que a minha vida era um deserto em vão. Eu nunca soube se ia dar certo ou não, até que te vi e de repente, assim bela tu vieste, então foi quando tu me deste a mão. E eu percebi que no meu jardim há uma flor que igual eu nunca vira. E quando a vi, foi quando eu soube que nasceu para ser minha. E seja como for, tô, será sempre essa flor. Bernardo, agradecer-lhe uma vez mais a disponibilidade aqui para o Boa Nova e seguramente voltaremos a bater-lhe ao ferrolho rapidamente. No dia do concerto estará com um colega meu para falar. Claro, todo o gosto e obrigado por me receber. Um abraço. Obrigado por tudo. Um abraço. Tchau, tchau. Até agora eu nunca quis ter ninguém, até ires embora. Eu nunca vi bem e eu não aguento mais, não. Não saber por onde vais, não. Pois sempre que tu sais, não, é quando lá fora chove e eu sinto a tua falta. Sinto a tua falta. Sinto a tua falta. Por mais que eu tente negar, sinto a tua falta. Sinto a tua falta. Eu sinto a tua falta. perder o que temos. Foi quando me senti só que dei valor ao que vivemos. E eu já te sei de cor. Sem ti eu não sou o mesmo. Não vou deixar passar o tempo, pois eu não aguento mais nada. Não saber por onde vais nada. Pois sempre que tu sais é quando lá fora chove. E eu sinto a tua falta. Sinto a tua falta. Sinto a tua falta. Por mais que eu tente negar, sinto a tua falta. Sinto a tua falta. Sinto a tua falta. Por mais que eu tente negar, eu sinto a tua falta. Deixar-te ir embora, yeah. Eu nunca mais, nunca mais, yeah. Eu nunca mais vou deixar-te de fora, yeah. Nunca mais, nunca mais. Eu sinto a tua falta. Eu sinto a tua falta. Eu sinto a tua falta. Por mais que eu tente negar, eu sinto a tua falta. Sinto a tua falta. Eu sinto a tua falta. Por mais que eu tente negar, eu sinto a tua falta.